Grand Chitlin, o nome da esquadra. Reporte farol da Barra. Três no solo 04, livre direito, chame solo 121, decimal 1. Direita, solo 121, 3283. 121, decimal 1, tua 3283. 3113. Charlie Fox Trot Juliette, foi na proa de Duna? Charlie Foxtrot Juliette, desça para 3 mil pés, ajuste 1-0-1-4. 3-0-1-4. Pista é livre, autorizado pouso. Pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-3 nós. Livre pouso, 1-0-0. Salvador, muito boa tarde, gol 1924, baixar travado. 1924, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista livre. Aguardando, gol 1924. 7, reduz a velocidade para 1970 nós. Reduzindo, gol 1907. Tá 3804, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-4. 2104. Tá livre LS? 3804. Livre LS, tá 3804. Obrigado. 251-3325, 7741, boa tarde. Boa tarde. 00 no solo, 06, livre direito, chame solo 121, decimal 1. 211, agora 600. Queda no 40, repórter estabilizado, com menos 7. Isso é uma Quebec, tem falado 06, chame controle no 20 decimal 8. 208, eu vi tomar a Quebec. E o PES ajusta no 0-4, gol no 697. 3 mil, por menos 10. 24, informa o tráfego à sua direita, ingressando no corredor, axé, mantendo 1 no meu pé. Quem é que está visual com o mesmo? O 1924. 1924, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3 nós. Livre pouso, pistão 1-0, gol 1924. A 3804, chame torre 118, decimal 6. 2863. 2 Salvador, 3804, 2 milhas de Simbra, baixou pra você. 804, continue a aproximação, cheque trem número 2 para o pouso. Machado e travado, 3804. Por 697. Tente, desça para 2000 pés, ajuste no 0-1-4. Gol 1-697. 2000, gol 1-697. Papá Romeu Lima, ciente, reporte de Tuaçu. Tuaçu, Salvador, boa, web 6721, ponto de espera pronto. Web 6721, mantenha ponto de espera, aguarde fora de colagem. Mantenha ponto de espera, 6721. 754, desça para nível de voo 050. 050, vou no 754. 924, no solo 09, livre direito, chame solo 121, decimal 1. 1-2-1-1, livrando primeira direita, comando 24, obrigado. 1-1-9-3-5, Papa Romeo Charlie Fox Juliette. Papa Romeo Charlie Fox Trot Juliette, continua descida para 3 mil pés, ajusta na 0 na 4. T04, pista é livre, autorizado pouso, pistão no 0, vento 0, 9, 0 graus, 1, 3, 9. Livre pouso no 0, tá 3, 8, 0, 4. Bom dia. 4089, mantém ponto de espera, aguarde para decolar. Oi, Salvador, voo 697, boa tarde. 697, continua em aproximação, cheque trem, aguarde pista livre, número 2 para o pouso. Embaixada travada, aguardando, voo 697. Ajuste no 0 ou no 4. Gente, passa comigo em 14, então, quando o 7 ficou 4. O no 754 reduz a velocidade para 2 ou no 09. 210, quando o 7 ficou 4. Papa Romeo Charlie Fox Trot Juliette, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, autorizado final ILS SO e reposta estabilizando localizador. 2 mil, encontrará estabilizado no localizador, Fox Juliette. Gol 1754, chame sinal Salvador na frequência 119.35. 035, boa. 721 visual com tráfego nacional. Afirmo. Após o pouso do mesmo, autorizado alinhar e mantém pistão no zero. Após a passagem do tráfego ali, mantendo no zero, 672, na quase. Para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4, reduz a velocidade para 1909. Reduzindo agora no 0, ficou 4. Mike Vitor Índia, ciente, reporte a 20 milhas do VOE Salvador. Sou Mike Quebec, frequência livre para coordenação, não há tráfego a reportar. Papá Romeu Lima, do Través de Situaçu. Papá Romeu Lima, chame torre na frequência 118.6. 118.6, Lima. Gol 1398, acione identificação, chegada a mar e desça para nível de voo 050. 0697. Boa tarde, eu triplo Papá Romeu Lima. Triplo Papá Romeu Lima para vocês. Tá no Través de Piatã. A intenção é pouso no 7 ou na parte da bata. Tipo, Alfa Romeo Lima, reporte no farol da, de Itapuã. Vai reportar em Itapuã, o Romeo Lima. Gol no 754, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, autorizado o final ILS Exue, reporte estabilizar localizador. Reporte localizador estabilizado, gol no 754. Salvador na disputa do 697. Mike Vitor Índia, da presente, frequência livre, chame Salvador na frequência. A 20 milhas da CTE. Gostei, 1, 2, 1, décima 1, no, gol número 97. 2, 1, um, desculpa, obrigado. 6, certo. Boa tarde, é o Papa Romeo, Charlie Fox Juliette. Charlie Fox Juliette, intenção de pouso, pistola 0 ou 7, confirme. 1 no 0. Gente, mantém a aproximação, guarde isso ali. Correu, Papai Romeo Lima na vertical do farol do Itapuã. Eu, Papai Romeo Lima, visual com tráfego à sua esquerda, aproximando da pistola zero. Ainda negativo o visual. Está esperando o farol de Itapuã para aproximação da pistola 17. Vai manter espera, o Papá Romeo Lima. Quero visual com o campo. Vai ver 721 decolado aos 1:06. Chama o controle 20.8. 208, bom dia. Papá Romeo Lima, agora sim está visual com o tráfego na final da 1:0. Zuno, contato radar, saída Momo, submantendo de voo 330. 330, pode voar direto, trote? Aguardo coordenação. Aguardo, muito obrigado. Todo mundo sete pela direita. Autorizado, final ILS XE, reposta estabilizar localizador, gol no 754. Cara, obrigado. 7721, deu de paz. Pouso, final de Fox GD. Azul 4089, visual com tráfego na final? Afirmativo, 4089. Após o pouso do meio, motorizado a linha e manter pistão no zero. Após a linha, mantém 4089. No localizador, gol no 754. Gol no 754, complete a final, chame torre 118, decimal 6. 86, boa. Ele falou que trote direto no solo aos 1-8, livre à direita, chame só 1-2-1, decimal 1. 2-1-1. Papá Romeo Lima girando o sinal da 1-7. Tipo Papá Romeo Lima, cheque trem, autorizado pouso, pistão 1-7, vento 1-1-0 graus, 1-3-9. Autorizado 1-7, Papá Romeo Lima. Oi, Rodial, boa. 1754, vai passar o externo, vai chegar na sua escola. 1754, continua a aproximação, ainda não avistado, aguarde a autorização de pouso. Aguarde a autorização de pouso, 74. 4089, autorizado decolar, pista 10, vento 10 graus, 139. Livre decolagem, azul 409. Polo controlado, livrou na barca. Romeu Lima, livre frequência. Como 328, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0.1.4, autorizado sinal de procedimento ERS, reposto estabilizado. U4089, decolado aos 2.0, controle 1.0.2.0, decimal 8. 2.0.8, obrigado, até a próxima. Controle Salvador, boa tarde, 4089, 1600 na Dael. Azul 40989, contato radar, saída Dael, Leda, Eudes, submanter nível de voo 360. Dael, Leda, Eudes, 360, 4089, azul. Oceané 6315, boa tarde. Acione identificação, chegada Aman, desça para nível de voo 050. 050, Aman, obrigado. Tenho 4, não salvo de 22, livre direito, chame só 1, 21, decimal 1. Livrando, 21, agora. Salvador, voo 1754, livrando a sua escolha. Web 721, chame Recife, 1285. 754, pô. Salvador, solo Salvador, 1754. Pegou no 754, voltando. 1754, prossegue. 1219, ninguém responde. 1219, decimal 1, gol. Ah, 211, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, chamamento 320, tem informação 90. Luciano 320, controle, chegada a Mari, 2000 autorizado com 1014. 2000 autorizado, 14 na Mari, 320. Livre. Mano Duna, pode descer para 2000 visão? Ainda não. Coro 328 em aproximação ao reduzir, checar o trem, chamar a toa. E 1186. 2100. Oceano 315, 5000 Duna autorizado. 5000 Duna, 63. Salvador. Boa tarde, eu vou no 328. Correção 328, check trem, livre pouso, 090 graus, 139. Livre pouso, baixo, despecado, bom, com a 328. Receptor Interlagos, está comprando a rotatória para intenção pouso na 17, instruções. Você no corredor e aguarde transferência de comunicações. Visual 1014, vento na superfície 90 com 10. 1014, 90 com 10, aguardará a transferência de comunicação. Oceano 320, velocidade 250. 259, a 320. O 4089, chame Recife, frequência 1251, azul 4089. Recife 1251, obrigado, até a próxima. Até. Piano 315, desça para 3000. 3.000 metros, 3.000 metros. Controle, Salvador, papapá, Mike Vitorino interceptou a rotatória. Positivo, direto final, pistão 7, chame a torre, 1186, bom pouso, capitão. 1186, radial, pista 17 para pouso, operamos visual 1014, chame para a descida. 9, 1, 3, 2, 3. Salvador, muito boa tarde, é o papá, papá, Mike Vitor Índia. Mike Vitor Índia, ok, ciente do tráfego, intenção de pouso 17, é isso? Afirmativo. Qual o tipo de equipamento, confirme? É um Romeo 66, helicóptero Romeo 66, tá mantendo 700 pés. Quem é ciente? Chame na curva final para pouso, vento 1 centena com 13 nós, Mike Vitor Índia. 1 centena com 13, chamará na curva, na 17 Índia. Oceano 315, inicia o voo sobre a Bahia de Todos os Santos, prossiga para 2000, mantenha a velocidade, é o número 1 no câmbio. 2000, mantenha a velocidade, número 1, 6315. O Oceano 320 vai seguir o 315. É o 315 ou 320. Trip 5240, número 3, vai seguir o Avianca Oceaner 6320. Ok, ciente, o Trip 5240. Salvador, Mike Vitor Índia na curta para 17. Ok, após o pouso, qual será o estacionamento? Pátio 4, senhor. Pátio 4, senhor autorizado. Condições de pousar direto ao pátio 4? Afirmo. Mandar presente, está livre. Direto para o pátio 4, vento 1 centena, 12 nós. Reporte no solo controlado. Papá, papá, Mike Vitor Índia. Aproximação direto para o pátio 4. Oceano 320, vetoração esquerda 010, tem como limite localizador, velocidade 210. 2210. Livre aproximação ILS, manter a velocidade até a duna. Mantendo até a duna, ciente. Para a torre. Desculpa. O Oceano 320 com a bela ilha de Itaparica à frente, no máximo 3 milhas para girar à direita. É 3 aí. Oceano 320, direita 070 para o localizador, chama estabilizado. Direita 070, localizador, chamará, 630. Salvador, boa tarde, Trip 5595. Trip 5595, este é o controle, Salvador, meu cordial. Ajuste agora 10094, descer para 2000, direto Duna para o ILS, vai seguir o 5240 da sua companhia. Tá bom, só informado, eu perdi o contato, estou usando as frequências de um centro recíproco. Ah, positivo. Eu agradeço a informação, Trip. Léo, então decida para 2000, pro de Duna, LX, da 1-0. Oceano 315, inicie redução para velocidade de aproximação e efetue o check pré-pouso. Gente, retreino.